Hino do Clube Atlético Pirassununguense, ao fundo, letra e música do professor José Duarte de Oliveira, arranjo do sargento Benedito Rodrigo de Campos, a execução da Banda Sinfônica da Academia da Força Aérea aqui de Pirassununga, a regência do maestro Flávio José Duarte de Oliveira, Flávio, que é filho do compositor, do professor José Duarte de Oliveira. Hino que foi composto a pedido do então presidente do CEAPES, Álvaro Fonseca, em 1980, hino do Clube Atlético Pirassununguense, equipe que foi fundada em 7 de setembro de 1907. Vai completar 105 anos de fundação CAP neste ano de 2012. Uma bola da tarde, mais 4 minutinhos, 1:04. Estamos começando no Mundo dos Esportes aqui pela Difusora de Pirassununga, emissora afiliada Jovem Pan Sat de São Paulo. 1320 kHz do seu rádio ZYK 630, essa é a frequência. A partir de agora, com a equipe Show de Bola, participe conosco. O telefone é 3563-0695, 3563-0695. Pela internet, acesse difusorapirassununga.com.br, é o site da rádio. difusorapirassununga.com.br. Clique no ao vivo. Você abre a página aí da Rádio Difusora, nesse site que eu passei para você aí, difusorapirassununga.com.br. Vai lá e clique no ao vivo. Clicando no ao vivo, você vai ter o áudio da Rádio Difusora em qualquer parte do planeta e ao mesmo tempo vai abrir para você uma janelinha para você mandar seu nome, o endereço, o bairro onde você está falando, a cidade e a sua pergunta, o seu questionamento, o seu comentário aqui para o programa do Mundo dos Esportes. Para mim, para o Fábio Melo, que está ao meu lado. Boa tarde, Fábio Melo. Boa tarde. Thank you.